Vamos lá, novo episódio aí, Escafandro. Agora vamos discutir o universo Marvel e trouxemos o nosso convidado especial, nosso amigo Ramon Vitral, do Vitralizado, o maior especialista aí de quadrinhos do Brasil. Sabe tudo. Sabe tudo da Marvel, vai explicar tudo pra gente, que já tá meio perdido nesse universo. Ramon, que fase que tá a Marvel que eu já me perdi, cara? Não, eu acho que eu não sou nenhum... Especialista. Eu só gosto muito, assim. Mas enfim, a gente tava pensando de como fazer essa retrospectiva, porque é filme pra caramba, é série pra caramba. E aí são... Bem, a gente, no momento a gente tá na fase 3 da construção desse universo Marvel, né? Essa fase aí a gente tá meio... Ninguém entendeu muito bem onde começa uma, onde acaba outra, como é que é. É, a fase 1 começa em 2008 com Homem de Ferro. Aí depois, em 2008, tem o Hulk com o Edward Norton. Aí em 2010 tem o Homem de Ferro 2. 2011 tem o Thor. 2011 também tem o Capitão América 1. E 2012 tem o Vingadores, o primeiro Vingadores. Aí a fase 2 começa com o Homem de Ferro 3, em 2013. 2013 também tem o Thor, o Mundo Sombrio. Aí 2014 tem o Capitão América 2, o Soldado Invernal. 2014... Guardiões da Galáxia, 2015, Vingadores Era de Ultron, e encerrando a fase 2, o Homem-Formiga. Aí a fase 3, que é essa que a gente tá no meio agora, que tem o Capitão América 3, Guerra Civil, e o Doutor Estranho, que é o mais recente, né? Aí, assim, pra fase 3 ainda, que... Bem, as duas fases anteriores foram seis filmes, aí a fase 3... Ah, é pelo número? Eu queria saber qual o critério da mudança de fase. É, porque o primeiro... Não, lote, é o quê? É, são porque eventos, o primeiro, né? Você tinha o Vingadores, que era... Não, tudo bem, o Vingadores... Com, acabou, aquele... Era o clímax de uma coisa construída, e a 2 e a 3 meio que, não sei... Não, a fase 2 acaba como em formiga. Então, qual a lógica, Ramon? É o quê? O número? Não, eu acho que tem um padrão, sim, sabe? A primeira fase, ela acaba com a união do grupo, certo, né? Certo, isso sim. A segunda fase, eu acho que ela termina... Assim, claro que o Homem-Formiga, ele é o último, mas eu acho que a fase 2 realmente termina com o Era de Ultron, que é o grupo começando a se separar, né? Uhum. E aí a fase 3 começa com Guerra Civil, que é tipo... E aí é o palco menos mesmo. É, e aí da fase 3 ainda tá previsto o Guardiões 2 pra maio do ano que vem, o Homem-Aranha pela Marvel em julho do ano que vem, o Thor 3 Ragnarok em 2017, Pantera Negra fevereiro de 2018, Vingadores Guerra Infinita maio de 2018, Homem-Formiga e a Vespa julho de 2018, Capitã Marvel maio de 2019 e Vingadores 4 em algum momento de 2019. Nossa, parece tão longe, cara, mas aí eles ficam fazendo trailer um ano antes, né? Cara. Nem parece tão longe. Não, ainda tem séries e blá blá blá. Eu não sei blá, se eu vou estar vivo até lá. O foco nosso aqui é principalmente nos filmes, né? Tá certo. Não necessariamente. E agora eles estão construindo por Guerra Infinita, que até agora também é meio obscuro essa coisa das joias do infinito. Tem... Como é que é? O cinema, acho que os filmes deles, esses filmes que estão... Eles estão construindo, esse universo que eles estão construindo, fala muito mais para quem conhece os quadrinhos do que para quem não conhece. Não, mas tudo bem, mas eles deixam coisas. Eu acho que eles conseguem manter um equilíbrio ali, porque um cara que nunca. Sei lá, o Doutor Estranho tá ali no meio, mas para quem conhece os quadrinhos, pegou um monte de coisa. Que passou batido para outras pessoas. Nossa, eles conseguem fazer esse equilíbrio. Eu acho que eu vou discordar, assim. Não, mas porque... eu acho que as joias do infinito, para quem é dos quadrinhos, pô. Pra quem leu os quadrinhos, pra quem, sei lá, jogava fliperama, tinha isso no fliperama, tinha o Marvel vs. Capcom, tinha isso, cara. É verdade, tinha. Sabe? As pessoas sabem, algumas pessoas sabem a construção ainda é nicho, disso. De forma, é bem nicho. É, mas assim, eu acho que um dos grandes méritos da Marvel é eles terem conseguido um diálogo tão vasto com um público tão distante desse nicho habitual de leitor de quadrinho. É uma coisa que é legível, né? E compreensível. Talvez as pessoas não tenham compreensão do contexto maior do que eles estão vendo. Mas essa construção do universo, eu acho que até isso para essas pessoas é interessante. É por isso que eu acho que a construção para essas pessoas sobre essa trama aí maior das joias do infinito, eu acho que foi bem mal feita. Assim, para uma pessoa que não tem muita noção da história, aparece uma joia ali, uma joia aqui, aí a cada 5 filmes aparece mais outra, aí aparece o Thanos lá no pós-crédito, depois de 14 filmes ele vai lá e fala, ah, agora eu vou fazer, pô, mas só agora. Então, e, é aí, isso que eu, assim, mas foi isso que eu quis dizer, que essa, já que essa é o grande história, clímax do eu consegui pescar, tudo, mas assim, você não. Mas, a maioria das pessoas não vai pegar. Mas não é só o pescar, que ideia você tem disso? Não tá muito bem construído, já que vai ser o grande clímax das três fases, né? Isso? Vai ser os Vingadores e Guerra Infinita. Me parece que é meio confuso, assim. Eu não sei muito bem. O Thanos apareceu bem no Guardiões da Galáxia, onde ele teve uma. Mas só. O resto é tudo pós-créditos e assim. E todo filme constrói essa coisa que fica bem vago ali no meio e a gente vai, ah, tá, eu sei que é uma coisa que tá aí, em alguns filmes aparece. Sabe, na impressão é que pro grande público é meio isso e eu não sei. Eu acho que tem várias coisas, assim, porque da mesma forma que... Bem, isso que a gente tá falando é sobre a trama maior que compõe esse universo Marvel, que é essa busca do Thanos, que é o suposto vilão do Vingadores 3 e 4... Pelas guerras, pelas joias do infinito, né? Que elas já apareceram. São 6 joias. E aí, as que apareceram até agora foi a que tava no. A primeira apareceu foi o Cubo Cósmico, né? Que é o Tesseract, que eles chamam lá. Que foi o que mais teve papel nos filmes. Sim, até agora, né? Apareceu, ele foi fundamental nos 3 fazia filmes. Fazia parte do filme. Ah. Né? E essa é a joia do espaço, né? Uhum. Que foi a que tá em Asgard, que no final do Vingadores eles levam pra Asgard e. É, e tá lá. É o que o Loki usa pra poder abrir, pra poder trazer o exército Chitauri pra Terra, né? Sim. E aí depois tem a... essa é a joia do espaço, aí depois tem a joia da mente, que é a pedra que tá na cabeça do Visão. Tem a joia da realidade, que é aquele negócio vermelho que fica aparecendo no Thor 2, né? No Thor 2, que tá com o colecionador. Uhum. Que lembra, no final do Thor 2 eles vão deixar no colecionador. O colecionador. Né? Isso. Aí tem a Joia do Poder, que é aquele orbe do Guardiões da Galáxia, que eles deixam com o pessoal da Nova Corps lá em Xandar. Uhum. Aí tem a joia do Tempo, que é o olho de Agamotto. O olho de Agamotto, do Doutor Estranho. E aí tem a joia da alma, que a gente não sabe o que é, que ainda tá pra aparecer. Em relação a isso que vocês estavam falando, eu acho que a gente não... talvez, assim, é isso. O Jairo é expert no saca do universo Marvel, eu saco, você saca, mas assim... Eu saco não, eu sou bem meio termo aí. Eu li algumas coisas mas, por exemplo, eu tenho uma ideia do que eles estão fazendo. Assim, eu também tenho um pouco consciência em relação a essa fase cósmica da Marvel, sabe? Eu li pouco disso. Mas a gente sabe mais ou menos o que, que é. Só que é legal que até os personagens... dos filmes, eles não têm muita consciência, né? Sim. Lembra no final sim. do... Não é do Guerra Civil. Não, é do no final do Vingadores 2, que o Thor, tá o Thor e o Capitão América, o Homem de Ferro andando, e aí o Thor fala, não, eu preciso voltar pra Asgard, que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Já apareceram... já apareceu mais de uma relíquia aí, que eu tô achando isso tudo muito suspeito. E aí ele vai embora, né? Então, assim... Aí rola aquela cena da piscina bizarra, né? Essa cena da piscina, ela acontece antes, né? Mas também é uma coisa que também é enfiado no meio do filme. Ah, tem a Joia do Infinito ali. Que cena, ele tem uma piscina, visão. Cara, até que o Joss Whedon comentou que a Marvel forçou ele a botar essa cena. Que ele entra num poço lá e ele tem uma visão, pra ter uma visão sobre... Era só da pra, piscina. Um poço, sei lá o que é. Poço, é só pra ter uma visão sobre a Joia do Infinito. Claro, e fica uma coisa bem forçada. Então, totalmente. Isso aí já seria uma suposta... em relação a essa Joia da Alma, né? Que a gente não sabe qual que é e que muita gente acha que pode estar no Thor 3, né? E que essa joia da alma é interessante, que o Heimdall, é o Heimdall, né? É o cara que cuida lá da ponte. Que da ponte, que é o Asgard, o Idris Elba. Ele tá cego, né? Então, assim, ele aparece com os olhos brancos. E a gente não sabe muito o que aconteceu, se já não poderia ser uma deixa. Tem gente que acha que ele poderia estar com a joia, com essa joia da alma, e tem outras pessoas que acham que essa joia da alma pode estar com a Hela, que é a personagem da... Eu não sei se é assim pronuncia. Com a personagem da Cate Blanchett, que vai ser a vilã do Thor 3, né? Ragnarok. Enfim, eu pensando nessa trama, eu não sei se eles se importam muito que as pessoas saibam também, sabe? Provavelmente não, né? De forma alguma, assim. Pelo visto. Aparentemente não. Eu acho que as pessoas. Que eles esperam que as pessoas vão chegar zeradas, sabe? Mas talvez algumas olhem e falem, ah, tá, é aquele cara roxo que apareceu então, é isso no que final comentar. Do Vingadores e que fez uma pontinha. É isso que eu ia comentar. Será que, sei lá, pro público que não fica olhando todas as cenas pós-crédito, aquela galera que não tá tão. Vai no cinema, depois vai pro Mac, sabe? Será que esses caras lembram que é o Thanos, sabe? Tipo, vai chegar por. Não vai lembrar. Será que é, mas eles vão fazer associam? Como? Quando chegar os Vingadores de Guerra Infinita? Vai ter um flashback, uma retrospectiva de todos explicar, os filmes? Né, cara? Vai ter uma retrospectiva? Vai ter o quê? Não, eles vão ter que dar uma... Eles vão ter que dar uma apresentação de... É. Eu imagino esse filme começando, tipo, quem é o Thanos, sabe? Tipo, porque é isso. Nos quadrinhos, o Thanos, ele é um cara que é apaixonado pela morte. E aí ele quer juntar todas as joias pra causar... Enfim, resumindo muito, ele é um cara muito, apaixonado, assim, né? Ele é um cara apaixonado pela morte, mas pela morte física, né? Acho que vale falar sim, que é a representação... É uma mulher mesmo, né? Que é uma representação física da morte. E aí ele quer juntar todas as joias pra causar a destruição suprema. Pra impressionar a gata. Pra... Basicamente. E é muito legal isso, né? Pra pensar. Não, acho ótimo. É uma subversão de ótimo. Conceito de vilão, assim... Mas é. Eu não acho que não vão fazer isso no filme, né? Você acha que vão? Nossa, acho que é um nerd stalker, basicamente, o Thanos, né? Tipo, nossa, eu quero muito impressionar essa menina, sabe? Vou destruir calma, o universo. Cara, vou destruir o universo pra ela. Mas você acha que vão representar essa morte, essa história aí da morte, não, né? Então, o boato que tem é de que eles não iam representar ela como nos quadrinhos, que é realmente uma representação bem caricata da morte, né? Como uma caveira quase. Um ceifador, não é? Né? Aquela coisa da capa aí do. É, agora. Eles estão falando que podem usar essa personagem da Kate Blanchett, que é no universo, nesse universo de Asgard, ela seria tipo a deusa da morte. Deusa da morte. E aí, ou do inferno, eu não sei direito. E aí talvez ela fosse essa paixão do Thanos, não sei. Eu preferia que não, eu preferia que o Thanos fosse uma coisa autônoma, sabe? Mas eu também fico pensando de tipo, porra, você contrata a Kate Blanchett só pra ela fazer uma pontinha no Thor? Ah, mas peraí, eles pegaram muito ator bom. É, já contrataram muita gente boa pra fazer qualquer merda, né? Não ia ser a primeira vez. Será que ela ia topar? Tipo, será que Kate Blanchett? Ah, hoje em dia todo mundo tem dessa mais não. Acho depois que vê o cheque ali. Todo mundo é. Mas quais foram os vilões, assim? É porque é isso, né, que a gente tava falando. De subaproveitar bons atores. Sim. E aí foram. Que a gente tava pensando de bons vilões. Bons atores colocados como vilões que foram mal aproveitados na Marvel. Todos tirando o Loki, né? O Tom Hiddleston. O Tom Hiddleston, que é verdade. Ótimo ator e mandou bem. Mas porque ele tá assim. Souberam desenvolver o personagem, né? No primeiro Thor, ele já é um bom vilão no primeiro Thor, né? Uhum. É, agora, qual outro mais que... Aí eu estava lembrando aqui do Homem de Ferro 1, que é um dos filmes mais redondos da Marvel. Sim. Por quê? Porque todos os personagens têm um tempo de construção. Mas acho que ali também tudo era novo, né? Os caras... Não, mas mesmo olhando hoje, assisti hoje, o vilão, a gente estava lembrando que cara, era o Jeff Bridges, cara. Jeff Bridges fazendo vilão. Porra, mas os melhores atores assim, do mundo. Eu quero dizer assim, tudo era novo e eles falam, vamos arriscar. Eles estavam arriscando fazendo esse filme. Era um arriscando. Claro que estavam, cara. Eu acho que tem dois... Eu não vejo risco ali. Eu vejo era o primeiro filme do estúdio. Eu vejo uma boa construção, assim, em todos os sentidos. De personagem, de história, tudo é redondo no filme. Aí o que estraga pra mim é o final, que ele vira um vilão genérico que veste uma roupa pra ser o Nemesis do herói, aí tem a lutinha lá, é meio ridículo. Mas enquanto ele é o vilão do filme, durante o filme, eu acho que é melhor que muito a maioria dos vilões atualmente, assim. Não, o Homem de Ferro. Mal tem espaço em tela. O Homem de Ferro tem. É o Jeff Bridges, aí no 2 é o. Nossa, como é que chama? O Ivan Vanko, que é o ator do Lutador. Não é o Lutador? É o Michael Hurk. Michael Hurk. Que enfim, Mickey eu Hurk. Acho que é até uma figura interessante, mas... Mickey Hurk. E aí depois tem o depois Guy Pearce. Que é ridículo. Guy Pearce, o pior vilão cara. De todos os tempos, gente. Cara. Aquele vilão não dá. Ele cuspe fogo. Guy Pearce. Quando ele cuspiu fogo, eu não, quis não embora só o Guy Pearce, o cara que faz o... O Gandhi. Ben Kingsley. O Ben Kingsley, que faz a cota indiana asiática em Hollywood. Ele foi o vilão no Prince of Persia, ele foi o Gandhi. Nossa, verdade. Ele sempre cara. Faz, sempre tem um papel, nossa, assim, de verdade. Alguém que tem que ser meio asiático, sabe? Indiano. Dessa meio parte. Árabe. Meio árabe, é sempre ele. É, ele faz a... Enfim, é... Mas não só ele, no Thor 2, o cara que faz o... É Malek, daqueles elfos sombrios. Malekith, né? Dos elfos lá. Ele também é um ator bom, né? Eu acho que ele é um músico que também é ator. Enfim, é um bom ator que faz aquele... Não, fala. Que faz aquele papel, assim, genérico. Genérico. Né? O vilão do Guardiões da Galáxia é o cara que fez o Pushing Daisies, né? É, que o Pushing Daisies. Não lembro o nome, mas enfim. Mas é um bom ator também. Mas enfim, vilão é uma questão... Parece que tava... Não, mas parece que vilão não é a... Não é um elemento mais importante pra eles, né? Mas eu acho que, voltando ao vilão, por exemplo, do Homem de Ferro 3, a gente fica falando que um dos grandes feitos do universo Marvel é essa construção, é essa ambientação de puxar dos quadrinhos essa construção maior do universo. E aí eu questiono um pouco de... Será que isso é tão formulado assim, sabe? Será que isso é tão... a gente fica falando, nossa, como é que eles estão planejando desde 2008 pra construir 300 filmes que vai culminar em 2019 com Vingadores 4. E aí você olha, por exemplo, o Homem de Ferro 3, eles falam que é explícita essa questão assim da... A própria Marvel ficou em dúvida em relação a quem que é o Mandarim, sabe? Sim. Que aí era o Guy Pearce, no filme revelou... Ah, não, o personagem do Ben Kingsley, na verdade, era um ator de teatro que fingia ser o Mandarim, e o Mandarim de verdade era o Guy Pearce. Que é uma ideia interessante, né? No filme, eles deixam claro... Ah, o Mandarim é o Guy Pearce, no final das contas. Mas aí, depois que o filme sai... Teve um incômodo tão grande em relação ao Mandarim não ser aquela figura oriental. Sim. E tal, que eles vão lá e fazem aquele curta que foi lançado um tempo depois do Homem de Ferro 3 sair, com o Ben Kingsley, ele na prisão, falando que, não, na verdade eu sou Mandarim, mas eu tava fingindo ser um ator que fingia ser um Mandarim. Isso, né? Não, eles fazem essas coisas. Puta merda. É one shot, né? Não, esses filmes, eles... Desgraça. Mas esse aí eu acho que foi mostrou que, tipo... Voltando atrás. Só pra agradar um pouco as críticas. Mas talvez aí tenha começado essa coisa do pessoal controlar demais o que tá acontecendo nos filmes, pra não fugir do controle, pra não sair do que é os quadrinhos. Porque eles tiveram que voltar atrás pra falar. Mas voltar atrás por causa da repercussão com os fãs de quadrinhos. Mas aí os caras, pô, eles têm medo, né? Putz. Repercussão ruim é sempre ruim. Mas eu acho que não é só... eu acho que no caso os caras foi... se cagaram e voltaram atrás. Não cagaram. Eles se cagaram. Como eu tava falando, eu gosto do que fizeram com o Mandarim. Não, sim, eu acho legal, mas eu acho quando você vai adaptar pra live action, uma coisa que tá nos quadrinhos, uma coisa de fantasia, você tem que tomar certas licenças criativas. Sem dúvida. E eu acho a solução que eles arrumaram bacana. Ficou até uma coisa contemporânea. O cara é um terrorista. É um ator que... Então, pô, é legal a ideia. Mas o Mandarim o problema é que o filme é ruim. Muito importante. A execução foi Das histórias do Homem de Ferro. Acho que foi isso que incomodou as pessoas. Acho que a minha mão é fã cheat, que ele quer ver o que já tem na cabeça. É um pouco então, de... Ah, sim. Meu Deus, não é algo... Não é igual aos quadrinhos. Então, acho meio... E aí, claro, eles fazem essas coisas. Eles, como um estúdio de Hollywood... Sim, fazem essas coisinhas pra agradar. Eles fazem essas coisas. Não, mas aí, a partir daí, os filmes começam a ser super controlados. Você não tem mais então, o cara... Então, aí eu de querer agradar quem não conhece, quem conhece... Vamos agradar todo mundo, Mas aí é controlado até onde, né? Então, é isso que eu tava falando aqui da fala do Bruce Banner no Era de Ultron. Uhum. Que me incomoda demais, assim. É uma coisa muito pequena, mas assim, que... Quando eu vi na época, eu falei... Sério, que é a cena que eles estão querendo descobrir aonde que o Tron tá, e aí eles descobrem que ele foi pra Wakanda. E aí eles não sabiam disso ainda e perguntam pro Bruce Banner, e aí, onde que ele tá? Eles estão lá na Torre dos Vingadores. E aí ele fala, tô vendo aqui, ele foi pra África, pra um lugar que chama Wakanada? O que é Wakanada? Aí o Tony Stark olha assim, acho que pro Capitão América, não sei, Wakanda, ele foi pra Wakanda. Aí alguém fala, Vibranium, E assim, me incomoda o fato de um dos maiores cientistas, um dos maiores gênios do mundo nesse universo, não saber o nome de um país africano, que dentro desse universo Marvel a gente sabe que é um país super desenvolvido, é uma potência africana, que é o único lugar do mundo onde você encontra o Vibranium, que nesse universo Marvel é um dos metais mais raros e mais poderosos do mundo. Que é o escudo do Capitão América. Que é o escudo do Capitão América e que vai estar num filme que é o Pantera Negra, que vai sair daqui a pouco. A gente tá falando assim... Mas ele não sabe que vai sair o filme ainda. Mas assim, o que eu tô falando é que como o Bruce Banner não sabia isso que era falha de roteiro, e aí, né? Dois filmes depois, O Pantera Negra é um dos grandes protagonistas do Guerra Civil. É, o Wakanda é uma das principais lideranças na ONU. E por que você acha que deram esse mole assim? Roteiro, não sei, cara. Eu queria entender. Deslize de roteiro. É, porque não é deslize. Não, não é deslize, cara. É uma cena muito grande. Porque eles não deviam nem estar pensando em colocar... Vamos fazer o homem do... Ou fazer o homem. Fazer o filme do Pantera Negra. Cara, mas eles então... Eles não deviam estar pensando como nisso. Como não estavam pensando... Naquele momento. Se é... É isso que a gente falou. Já saíram 12, 14 filmes. Esse aí é o 12º. Tipo, no 13º... O Pantera Negra mas já que, é não semi-protagonista. Talvez você lembre. Que momento eles anunciaram Pantera Negra? Ah, o filme? Foi, eu acho que se bobear... Antes Pantera, do Guerra Civil. Antes foi do Guerra Civil. Quando anunciaram a plano da fase 3. É, assim. foi antes. É, foi isso. Foi quando anunciaram Guerra Civil. Porque foi quando fizeram um evento lá naquela D23 da Disney que anunciaram todos, assim. Então foi nessa época, mais ou menos. Eu achei isso... Isso me incomoda, isso é um ruído enorme pra mim nessa suposta Marvel super coerente na construção desse universo. Não, não é, cara. Tipo, não é bem assim, sabe? Uhum. Agora traz aquela questão. A Marvel, qual a influência da Marvel no cinema nessa serialização que eles estão fazendo? Você acha que eles são revolucionários no que eles estão fazendo? Porque a gente, como a gente estava discutindo, sempre teve continuações e séries... remakes e tudo mais, mas a Marvel, essa coisa de construir um universo tão grande, e o problema é que a gente não sabe nem quando vai acabar, não é que eles anunciaram 5 filmes, não, eles anunciaram um universo que vai embora, você vai ver enquanto o resto da nossa vida. Vai ter filme e filmes que se interligam, assim. Eu tenho uma questão com isso que a gente já discutiu várias vezes, que eu acho é a falta do senso de urgência. Nada tem repercussão, nada tem gravidade, sabe? Porque você sempre sabe que uma hora vai continuar a história, quem morreu pode voltar, mas aí traz a questão que vocês levantaram. Ah, mas nos quadrinhos sempre foi assim, então eles estão só emulando os quadrinhos? Eu acho que sim, às vezes eu acho que sim. Eu acho que em algum momento eu que sou fã, vou falar, não quero ver esse filme não. Sabe? E tudo bem. Porque, cara, eu vejo os filmes porque eu sou fã, não porque eu gosto de Marvel desde que eu sou muito, muito criança. Eu aprendi a ler para ler gibi. E sei lá, eu vejo eles anunciando os filmes e pra mim não causa frisson, sabe? Não causa, mais poxa, um filme da Marvel. Mais um filme da Marvel. Eu vou ver, obviamente. Porque eu sei que vai ser a mesma história, vai ser o mesmo final, que os ninguém vai, não vai... É o que você falou, não vai ter gravidade, não tem uma ação que repercuta de uma maneira que eu saio do cinema e penso, nossa, o que aconteceu? O que eu vi agora? Sabe? O que eu acabei de ver? Isso não acontece nos filmes da Marvel. Mas nem por isso deixa de ver, você vai lá ver. Mas justamente porque eu tenho isso muito... Um apego afetivo, né? É, um apego afetivo muito forte. Mas eu mesmo tendo esse apego afetivo, eu vejo... Ah, vai ter o filme da Capitã Marvel, vai ter o filme do Pantera Negra. Eu falo, tá bom, quando sair eu vejo. Eu não fico nesse frisson que... Pô, quando falaram lá atrás que quando saiu o Homem-Aranha, eu pirei, cara. É, porque era caralho, muito mais... Caralho, eu pirei. Mas o que você acha, amor? Você que sempre falou isso de... Ah, que todo mundo critica de... Como se a Marvel tivesse infantilizando o cinema, fazendo um monte de filme que não termina nunca e tal. Mas você sempre falou que... na verdade, os quadrinhos sempre fizeram isso. Eles estão fazendo... Adaptando os quadrinhos de verdade agora, né? É, eu acho assim. Na verdade, eu acho que... Sei lá, essa infantilização do cinema é culpa do George Lucas e do Spielberg. Mas que, na verdade, cresceram lendo quadrinhos da Marvel, sim, sabe? Sim, e também. Aí, quando você pega... eu acho que essa infantilização, essa necessidade de... Você ver só blockbuster e é uma coisa fácil, muito simples de digerir, de entender e de aceitar e pouco reflexivo. E aí... Esses filmes da Marvel, eles investem exatamente nisso. Só que a questão é, os bons filmes da Marvel são bons entretenimentos, como essa escola que eu acho que vem lá de trás. Não sei se começa aí, mas talvez o grande marco seja esses George Lucas e as coisas do George Lucas e do Spielberg na década de 70 com Tubarão e Guerra nas Estrelas. Mas aí voltando para a Marvel, o grande feito deles é exatamente essa adaptação da fórmula dos quadrinhos pro cinema. E eu não tô falando aqui de você fazer uma coisa idêntica do que existe nos quadrinhos pro cinema, porque cinema é cinema, quadrinho é quadrinho. Mas é a forma como eles estão adaptando, né? Essa construção maior do que é esse universo Marvel, né? Que é quando, sei lá, o Stan Lee lá na década de 60. Não, os dois primeiros personagens da Marvel, que eram dois primeiros heróis, né? Era o Tocha Humana e o Namor. E o Namor. Lá em 36, eu acho, em 36. É. Acho que eles já se encontraram. É, não, eles já se encontraram nessa época, mas aí não tinha o Stan Lee propriamente. Então, assim como, antes do Stan Lee. Assim como o Capitão América não é do Stan Lee, né? Uh-huh. E o grande mérito, quando o Stan Lee pega os Vingadores, quando ele cria esse universo maior, ele fala, cara, tipo, porque quando a Segunda Guerra acaba, o Capitão América some, né? Uh-huh. Basicamente, a revista não dá certo. Aí ele fala, cara, vamos fazer o seguinte. A gente tá nos anos 60, passaram 15 anos. O que será que aconteceu com o Capitão América? Acabou a guerra, ele ficou congelado lá, uhum. E tal. E se a gente juntar tudo isso, sabe? Tanto que eu não tenho certeza, mas eu acho que o Capitão América surge pros Vingadores no número 5 ou 6, que é quando eles encontram o corpo dele congelado. E é muito parecido com os filmes, né? Porque assim, se você pensar os parecido, filmes sim. como revista, tipo, o Capitão América, o filme do Capitão América, que foi o quarto ou quinto desse universo, uhum. e ele começa a fazer parte mesmo nos Vingadores, é o sexto filme, né? É como se fosse a sexta edição da revista. Uhum. E essa construção é muito parecida. É, de acabar uma coisa de como aquela última página. Você sabe que vai ter um volume 2, um volume 3, e dessa coisa serializada, assim. Mas aí a gente questiona, pô, se isso não tá virando um fenômeno cultural, assim, agora parece que tudo virou o consumo serializado. E aí você até citou saiu o trailer novo da Múmia, né? Que agora com Tom Cruise, e eu não sabia disso. Como é que é a história? Você falou que eles vão fazer todos os monstros clássicos. Os monstros clássicos da Universal, né? Que eu não sei se eles vão pegar tudo, mas enfim, aqueles monstros do tipo que era a Múmia, que era o Homem Invisível, que era o Frankenstein, mais uns dois ou três, e aí eles vão fazer, a ideia deles é fazer isso, né? De criar um universo trailer, próprio em cima disso. É, o Russell Crowe já aparece com um cara que vai ser o Homem Invisível, né? Mas enfim, é o Lobisomem, a Múmia, Frankenstein, o Monstro da Lagoa. Inclusive, acho que não é. Você citou o exemplo do Velozes e Furiosos, né? São filmes que, assim, é diferente você ter uma sequência. Eles estão filmando dois filmes que vai ser dois ou três. Não, eles são filmes que não terminam nunca, assim. Não tem. É uma grande reticência, assim, pra nossa vida. Você nunca assim vai como ver Star o Wars agora. Filme de Star Wars. Então, a gente não vai ver, né, cara? 90 anos. Você não vai ver o último filme de Star Wars. Eu fico meio aflito com isso, porque é isso que eu tô falando. Acho que isso. Quando você exclui o senso de urgência das coisas, do fim das coisas, acho que você vê uma coisa que tem fim, é um impacto muito grande. Acho que muda talvez a forma como a gente pensa sobre as coisas. Eu sempre faço analogia. A sensação de escassez, ela é importante, isso, sabe? Né? Eu sempre faço analogia de. Elas são escassas. Sim. Eu sempre faço analogia com uma viagem. Por que você vai fazer uma viagem? Porque você é uma experiência que vai ter um fim, sabe? É uma experiência que vai ter um lugar, um tempo e espaço. Você tem que aproveitar aquilo. É, então, por isso que ela é tão especial. Sabe? E eu acho que quando tudo fica serializado, eu acho que inclusive até essa cultura de remakes, de resgatar coisa da infância, também é uma forma de serialização, porque ela tira o fim daquilo, sabe? Você tem na sua cabeça aquilo que representou tem uma importância muito afetiva pra você de uma época, aí chega a indústria do entretenimento e pega aquilo, dá uma nova roupagem e te fala, não, aquilo não acabou. Aquilo continua e vai continuar com você. Aquilo que você sentiu, olha aí de novo, sabe? Você vai sentir outra vez. Vai sentir. É, aí você chega lá e não sente, né? Você fica frustrado, fica puto e fala que nada no cinema presta, sabe? É isso que acontece. Então, assim, é colocar essa questão da serialização da cultura, não sei se é um problema, e a Marvel é um grande responsável por isso. Apesar de admirar o que eles estão fazendo em termos de indústria, de consumo que eles estão criando, é uma coisa muito bem feita, inovadora, mas acho que tem esse problema, você não acha? Não, eu acho, então concordo totalmente com você, mas aí agora eu levanto um outro ponto também, que a Marvel tá repetindo uma fórmula de quadrinho, mas você também pode ver isso sem ser como quadrinho. E se você olhar esses filmes da Marvel como série, como se cada filme fosse um episódio e cada fase fosse uma temporada. Claro, porque claro. A gente tá vivendo também uma fase de ouro de televisão. Total, né? Total. E veio junto, né? Eu acho que. É por isso que eu tô chamando de fenômeno cultural, porque é uma linguagem que as séries já são parte delas, assim. As séries, esse fenômeno de séries veio também de uns 10 anos pra cá, no máximo, né? Né? Então, assim, tudo vai caminhando junto, assim. E que eu é muito parecido também com a lógica de quadrinho. Total, e aí fica nessa... Sim. É porque o quadrinho sempre foi uma coisa nicho e sempre foi muito pulverizado. Tinha muita coisa. Agora, quando no cinema, já é uma coisa um pouco mais afunilada, né? Cinema de entretenimento. É uma coisa que tá no cinema, muitas pessoas vão ver. E série, tem formas muito funiladas de consumo, né? Porque um quadrinho tem na banca tem milhares, assim. E tem uns que vendem e outros não, sabe? Agora tem formato de distribuição, né, que ajuda isso. O impacto de ter isso no cinema e na TV na cultura, eu acho muito maior. É isso que eu quis dizer, porque o cinema hoje você consegue pegar um filme e passar o mesmo, sei lá, lançar no mesmo dia no mundo inteiro. Assim, isso não faz tanto tempo assim que é possível fazer isso, né? Você vai juntando as pecinhas, aí você entende por que hoje eles fizeram isso. Sim. E não lá 10 anos atrás. A questão é essa, assim, a linguagem, a fórmula talvez não é nova, já tinha nos quadrinhos há muito tempo, mas talvez a forma como estão fazendo seja nova e está influenciando muita coisa na nossa cultura. E aí que eu acho que começa a nossa crítica maior, né? Do tipo, até onde está essa novidade da Marvel, né? Era novidade quando acaba o Homem de Ferro e aí tem o Nick Fury lá falando, vou te chamar para a iniciativa Vingadores. Sim, aí já planta a sementinha. Sai o Hulk e aí fala, o Hulk ali, na verdade, ele foi feito com uma tentativa de recriar o soro do super soldado que deu origem ao Capitão América. E aí tem essas várias coisinhas que naquela época... 2008, que tem pouco tempo, mas parece uma eternidade, você falava, cara, isso é muito legal. Tipo, a partir de 2008, quando tudo isso tá acontecendo, quando sai o primeiro Homem de Ferro e depois sai o Hulk, e aí as coisas vão ganhando uma forma, e aí você começa a ficar impressionado de, tipo, o que que eles vão... Aonde que eles vão chegar, né? Uhum. E aí a gente fica nessa ansiedade de, tipo, chega logo, cara, chega logo. E não chega. E esse aspecto de novidade, ele tá perdendo. Porque a gente já não se impressiona mais com o fato de a construção do universo. Isso é notícia velha, sabe? Certo. Isso já tem 10 anos que eles estão fazendo, quase. Agora, eu quero saber o que mais que a Marvel pode oferecer. Qual foi o filme que aparece o martelo do Thor no fim? Porque saiu Homem de Ferro 2, né? Acho que foi Homem de Ferro 2, eu acho. Que aí, quando apareceu o martelo do Thor, a galera aplaudia no cinema. Tipo, a empolgação era muito grande. Foi Homem de Ferro 2, A empolgação foi muito grande. E, tipo, hoje em dia, a cena pós-crédito, você fica lá olhando, tá, beleza. Claro que eu já sabia disso. E outra, disso. Eu nem fico mais pra ver cena pós-crédito, cara. Demora pra caralho. Nossa, Doutor Estranho, eu fiquei, tá besteira, bom. Besteira, assim. Pra isso, sério. Então, você fica lá pra uma besteira. Então, e tem isso, o desgaste da fórmula, né? Que a gente tá falando, a fórmula Marvel é muito eficiente de conseguir milhões de dinheiro, mas e aí? Começa a desgastar. Até quando ela vai durar? Mas aí também pensando sobre um outro aspecto, né? Que é isso, eu sei o que tá acontecendo, vocês dois sabem o que tá acontecendo, e a gente tá super por dentro desse universo. Mas, por exemplo, quando eu fui ver o Doutor Estranho, eu fiquei com a impressão de ter sido a primeira vez que eu vi grande parte do público ficar até o fim dos créditos. Então, será que não é a primeira... Só agora as pessoas estão começando a entender que é isso aqui que a Marvel faz e é importante ficar até o fim. E só agora eles estão compreendendo tudo que esse universo engloba, sabe? Entendi, não sei, talvez. Mas sim, eu questiono isso, que eu acho que é o próximo tópico, de tipo, tirando a questão da construção do universo maior, o que de novo a Marvel tem a oferecer? Porque o resto tá meio velho, né? Tá parecendo uma fórmula. Sim. Você pega todos os filmes, principalmente agora, por exemplo, que saiu o Doutor Estranho, você tem aquela formulinha da origem do cara, que é o mesmo do Homem-Formiga, que é o mesmo do Homem-Ferro. Cara, até quando você vai sair do cinema e falar que legal foi esse filme, sabe? Eu acho muito fácil você prever as coisas. Eu fico muito sempre previsível. Com a impressão... Eu fui ver o Doutor Estranho, cara, já pensando... Que saco ter que ver o Doutor Estranho 1, sabe? Por que a gente não pode ir pro 2 logo? Porque, tipo, mais um estágio de origem, né? É no 2 ou no 3 que as coisas acontecem. Aí eu fico pensando, como é que eles vão fazer isso no Homem-Aranha? Porque o Homem-Aranha, eles não podem fazer um reboot. Não vão. Tomara que não, pelo amor de Deus, não aguento mais. Porque se fizer, aí eu paro de ver filme não, da Marvel. E o problema é que até eles, eu acho, já estão até cansados. Não, eles sabem. A história de origem do Doutor Estranho, cara, eu acho uma das piores formas de contar a história de origem que eu já vi, assim. Por quê? É péssimo. Enfim, eu tenho mil questões, senão eu vou ficar meia hora falando sobre filme, mas assim... Eu acho é o filme mais nonsense da Marvel em termos de roteiro, assim. As coisas acontecem e fica... Tem muito furo, como né? Assim? Isso, sério que isso tá acontecendo? Não, não, não é possível. Mas o quê? Cita um exemplo. Tem muitos tipo, furos, que ele chega... A gente discutiu por e-mail isso, mas eu não lembro de tudo que eu falei. Mas quando ele chega lá na cidade procurando... O lugar, da, procurando... Ele fica um dia lá e ele fica um dia, acha, aí o cara, você tá procurando outro lugar? Chega mais. Aí ele chega lá, aí ele é mó escroto com a Tilda Swinton lá. Eles expulsam ele, aí o cara, não, mas tem alguma coisa nele. Talvez a gente podia... Ele pode ser alguém. Aí ele bom, fica meia hora na porta lá. Tá bom, vem. Tadinho, ele tá meia hora esperando. Assim, nada justifica ele... Primeiro, ele ter encontrado esse lugar. Eles não se esforçam de justificar ele ter encontrado. E não se esforçam de construir um personagem que interesse a galera de que... Que ele tem um valor que ele possa ter algum valor a mais. Eu até comentei com o Jair aquela cena dele que ele rola uma briga de rua, os caras assaltam ele. Ele podia fazer alguma coisa ali que o cara olhasse e falasse, olha, tem alguma coisa com esse cara. Sabe? Não, as coisas acontecem, vão acontecendo. E, cara, isso durante o filme inteiro. Tem aquela cena da luta lá, que ele bota o cara numa... Já uma camisa de força. Uma camisa de força antiga lá. Uhum. Aí eu acho aquela sequência esquisitíssima, assim, que aí os caras saem... Aí ele vai pro hospital, ele volta e os caras voltam também, assim. Se você pensar na sequência, não faz sentido nenhum. Mas enfim, isso são outras questões. Mas em termos de história de origem, até eles estão desgastados, queria falar que... É isso, depois o Doutor Estranho chega ali, que ele tem... Eles não se dão tempo nem de você acreditar que ele é realmente um cara... Que ele se tornou um cara poderoso. Que ele tem um valor ali. Que ele construiu alguém que é realmente poderoso e que é... Porra, esse cara ficou foda, sabe? Não, eles cortam três cenas, ele já tá lá lendo o livro, aí faz uma parada, pum, aí na cena seguinte ele já tá foda já. Como se os outros caras que estão na escola, sei lá quantos anos, então, não e tem uma galera feito a lá mesma que coisa. Eu ia ficar muito puto se eu fosse alguém da, cara, da tivesse lá estudando, lá, porque ela bota o cara... A única cena que tenta fazer algo isso é quando ela joga ele no Tibete. Mas não tem efeito, por quê? Porque ela já espera que ele vai voltar. Sabe, não é uma coisa que ele volta por um mérito próprio. Ele volta com desespero e ela fica lá esperando. Não, ele sempre volta, sabe? É um teste, dá a impressão que é um teste que ela faz com todo mundo e que as pessoas sempre voltam. Então, assim, o que tem de especial? Nada. Na cena seguinte, já corta, ele tá de barbinha feita, igual personagem, pronto. Ele tá foda. Verdade. Enfim, acho que a construção de personagem é péssima, assim. Não convence... Nada no filme convence que ele é foda. Achei isso um grande problema. Ele é um personagem que sai do filme e você não acredita que ele é poderoso. Ele é só um cara que ele é poderoso. Sobrou ali. A grande coisa que ele faz é porque ele pegou, ele roubou a porra do olho de Tandera lá. Como é que é? Agamotto. O olho de Agamotto. Que também acho muito ruim. Ele roubou. Aí os caras olham. Não, os caras olham. Não, mas você vai carregar essa pedra do infinito no peito? Ah, beleza. Mas como assim? O negócio era sagrado. Ficava lá então, no altar da parada. Ele roubou. E o que que ele só é foda por causa daquilo. E porque a capa ajuda ele. A capa sério, o melhor personagem da Marvel. Aquela capa. O melhor personagem de tudo. Então, assim... Vamos resumir. O que a gente tá falando de construção de personagem. Até a Marvel desencanou, já tem tanta história de origem. Ai, que saco, né? É isso que você falou. Pô, podia começar pelo 2. Até já desencanaram de contar a história direito, me parece. Mas, e aí, cara, olha só. Eu acho que, reforçando isso aí, você olha que qual é a grande cena do Guerra Civil. A cena mais elogiada, que todo mundo mais gosta, é a origem do Homem-Aranha. Tipo, não é origem. É a origem, cara. O Tony Stark é a origem dele. O Tony Stark vai na casa dele. Quando ele vai na casa. E aí é ótimo. Ali resolve em 2 minutos, né? Foi um dos melhor, um dos momentos é a melhor que história li de origem é da Marvel. É melhor, cara. Porque é isso. O Homem-Aranha no universo Marvel, ele vai começar do 2. Porque esse papo todo de tipo Tio Ben. Esse papo todo de Tio Ben. Já tava ali, cara. A conversa do Tony Stark com o Homem-Aranha é isso. Não, o tio já morreu, né? Eles fazem questão de não usar os grandes poderes e grandes responsabilidades. Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mas mais. Eu acho muito legal como eles buscaram criar um discurso diferente pra passar essa mesma mensagem. Uhum. E tipo... Esse é o Homem-Aranha, cara. Tá tudo resolvido. E é incrível que aí mostra a personalidade dele, mostra as habilidades dele e num filme que não é dele. E assim, pois é. Em 5 minutos. E a mesma coisa que... É engraçado. Isso é uma Marvel muito talentosa. A mesma coisa era com o Hulk nos Vingadores. O melhor filme do Hulk é o que ele não é o protagonista. Que é o dos Vingadores. Cara, eles construíram... Nos Vingadores, assim, tem milhões... Aquela cena do Hulk é demais. Não, a construção de personagem, que é um cara que ele pode explodir a qualquer momento. Isso é uma tensão no filme. é uma tensão nos Vingadores, de que era um cara que todo mundo tem medo. O Loki tem um plano lá de usar ele, porque ele é um cara que se ele explodir, ele vai virar um bicho que ninguém vai controlar. E quando isso acontece, é um clímax. Então, assim, eles usaram isso muito bem, que nenhum filme do Hulk fez, sabe? Construir essa tensão. E a mesma coisa com o Homem-Aranha, assim. As poucas cenas que ele tem no Guerra Civil já são totalmente eficientes para construir o personagem. Já fez a base pro próximo filme, né? É, pra construir o personagem. Putz, eu quero ver mais desse cara. Exato, isso. É isso que precisa. Então, assim, é curioso. Não, fechou. A gente foi no ponto, já resolveu. Liga aí pros caras da Marvel. Marvel, o problema de vocês aqui, é esse. Thanks. Well, I could have stuck the landing a little better. It's just a new suit. Wait, it's nothing. Mr. Stark, it's perfect. Thank you. Yeah, we don't really need to start a conversation. Okay. Não, que você queria falar de Guerra Civil. Guerra Civil, vamos então, lá. Vamos falar do Guerra Civil. O que é importante no Guerra Civil pra você? O Ramon já me falou, mas você não. Cara, porque eu não sei, eu tenho lido muita gente criticando o Guerra Civil, que ele tá sempre dentro da Fórmula Marvel, aquele filme que todo mundo viu e já esqueceu. Eu acho o Guerra Civil um dos mais redondos de todos até agora, assim. Claro, tem muitos problemas, tem essa coisa de, você nunca espera que alguém vai morrer, vocês falaram o Rhodes lá, o parceiro do Homem de Ferro. Você acha, putz, agora ele vai morrer? Não, ele vai, claro, o Homem de Ferro vai dar um jeito em tudo, né? Mas eu acho ele muito redondo e ele tem dois grandes méritos, eu acho. Que é juntar essa galera toda, tem mais gente do que os Vingadores. Tem mais gente. Fez um filme muito mais fluido, assim. Muito mais fluido em termos de personagens. Tudo bem, o Visão até hoje é um bosta lá que não faz nada pra mim. Até hoje eu não acho Visão é só pra cumprir a função de ter um personagem dos quadrinhos. Mas eles conseguiram, eu acho, apresentou o Pantera Negra, apresentou o Homem-Aranha, dois grandes personagens, botou outro exemplo que eu ia citar de um que teve o melhor momento que não foi no filme dele, o Homem-Formiga. O Homem-Formiga. Teve o melhor momento dele no Eu acho que, foi a cena, então, assim, acho que de todos os filmes da Marvel foi a cena que eu falei, caralho, então, foi essa, assim. É um grande puta mérito, sabe? Eles, olha quanto personagem, eles tiveram grandes momentos, assim, apresentaram dois personagens que você saiu convencido, você quer ver mais sobre eles. Teve o Homem-Formiga um grande momento, assim, e eu acho que a tensão do filme é muito boa, a construção é muito boa, e é muito redonda, assim, como a história se desenvolve. Eu acho o final estraga um pouco, com a história da mãe de novo lá, sim, que me lembrou o Batman Super-Homem, essa história de envolvimento pessoal, não precisava daquilo, apesar de que eu adoro a porradaria no final, acho bem boa. E é isso, eu acho esses Russo Brothers, por que que eles estão tão... São a menina dos olhos do Kevin Feige. É isso, os filmes deles, tanto o Soldado Invernal quanto o Guerra Civil, são os únicos que acho que a ação tem esse... Do Soldado Invernal. Tem esse senso de urgência que os outros não têm. A porradaria é porrada de verdade, sabe? A coreografia é muito boa, verdade. Assim... A ação é muito bem feita, é muito bem... Não, mas aí eu acho que tem outras duas coisas, assim. Você estava falando dos russos, dos irmãos russos. Uhum. Sim, eles são ótimos para fazer esse pacote Marvel, né? Mas... E tem essa crueza, esse realismo que a Marvel sempre adora, essa ilusão de realismo. Sim. Que eles querem aplicar. E eu acho os dois meio... Sem sal, sabe? É. São caras assim. Mas é o que a Marvel quer, né? O que eles querem. Que não tem personalidade nenhuma. Eles cumprem a função, mas ainda assim é isso. Que personalidade tem os outros? Mas então, aí que é loucura, né? A gente tá falando de universo Marvel. A gente não falou provavelmente daquele que muita gente considera o melhor filme da Marvel, que talvez seja o menos filme da Marvel de todos, que é o Guardiões da Galáxia. A gente não citou Guardiões da Galáxia até agora, né? Que é um filme assim que tem uma fotografia minimamente diferente, tem uma trilha sonora com personalidade, tem personagens. É um filme redondinho, fechado. Bora aquele acrescenta final, ao meio... universo. Eu não gosto do final também. O final dos caras pegando a mão assim. Sim, o final cai naquela coisa de coisa caindo do céu. Aí essa coisa de quebrar a tensão do momento. Ele começa a dançar. Aí todo mundo cai na risada. Mas eu não sei, a Marvel faz muito isso, de quebrar a tensão o tempo todo. Eu acho que uma hora você... Ah, sério? Pô, podia ter deixado a tensão, sabe? As coisas que vocês estão falando, enfim, acho que são critérios técnicos e artísticos que... Realmente, esse filme eu considero bem elevado com relação aos outros. Agora, sei lá, pensando no roteiro, acho que... Pra mim ele é uma grande fórmula também. A diferença é que ele... O Guardiões, ele é o único que assume humor. Talvez é isso. De fato, faz parte disso. Os outros, aquele humor, o Doutor Estranho, pra mim, é patético o humor, como ele usa o humor, assim, que nada funciona. Nenhuma piada tem graça, porque tudo vem em hora errada, parece que o roteiro, tem que botar uma piada aqui. Aí, o Guardiões, não, o filme inteiro, ele é assumidamente meio, é quase uma comédia, assim, é uma comédia, aventura espacial. Isso eu acho bem legal nesse filme. Ele assume o gênero que ele é, talvez é o único que tem esse foco e por isso que ele funciona. É um filme redondo, assim, ele realmente é redondinho. Você se diverte. E a cena da cadeia, da fuga, é muito maneira. Mas assim, se você olhar de longe, a historinha, o que conta, como as coisas se desenrolam, é a mesma coisa. Aí o final é igual também. Não sei. Pra mim, nesse sentido, o Guerra Civil arriscou mais. Eu volto na coisa do vilão. Guardiões das Galáxias traz uns personagens que ninguém nunca tinha ouvido falar. Isso eu acho muito legal, porque antes tinha aquela tensão assim, pô, mas a Marvel vai viver desses caras até quando, né? Eles não têm o Quarteto Fantástico, não tem o Homem-Aranha. Aí começa a trazer uns caras que, sei lá, Homem-Formiga. Quando que você ia imaginar que você ia no cinema assistir um filme do Homem-Formiga? Mas o Homem-Formiga não foi esse sucesso, beleza? Não foi, mas tá. Mas eu fui assistir, cara. Pra mim tá bom. Eu só a bilheteria que importa pra mim. O quê? Eu. mas é isso, aquela piada que o Cola de Urman fez, né? Não, foi o Saturday Night Live. Saturday Night Live? Que o Chris Pratt foi. Que qualquer coisa que a Marvel fizer agora vai ser bilheteria. Se eles fizessem os Guardiões em 2009, 2010, ia ser fracasso, certeza. Certeza, agora é que vocês fizerem qualquer merda que eles fizerem, vai gravar, assim. E como foi um filme, assumiu muito o gênero, isso foi inovador pra eles. Assumiu muita coisa de aventura bem-humorada, espacial, ia fazer essas brincadeiras. Aí deu certo, as pessoas saíram felizes do cinema, assim. Acho que fora isso, não vejo muita coisa mais, assim. Eu acho que dos filmes da Marvel é a única trilha sonora que você. Mas a gente tá falando também de trilha sonora original. Mas na original, mas mesmo nos outros, você só tem aquela coisa que você passa batido por ela, né? Acho que a gente aí vai entrar no ensaio, no que a gente viu, né? Every Frame I Painting, que é o canal do YouTube do cara. É um dos meus canais favoritos do canal YouTube. Canal top. Que é muito bom. É o canal do cara. Ele é um editor, eu acho, esse cara, né? Ele sempre faz análises muito legais de filmes, assim. Sim. E ele fez um que foi muito sucesso, foi falando sobre as trilhas da Marvel. A falta de personalidade das trilhas da Marvel, que isso não lembra de nada. Mas a gente tem críticas a isso também, né? Vídeo. Com certeza. O Ramon comentou que... mas ele compara... Ele faz comparação com as músicas do John Williams, né? Claro, né? E aí você pega, sei lá... É o que eu acho. Hoje em dia você não sai da... Você não sai do cinema cantarolando a trilha dos filmes. E eles têm... Pô, eles tiveram o Danny Elfman, né? O Marvel, acho que... O Danny Elfman fez o Age of Ultron, se eu não me engano. Foi isso? Foi, não foi? Acho que sim. E aí, pô, o Danny Elfman, acho foda, assim. Mesmo assim, você paga. Eu acho que eles nem se importam com isso. Me parece que muitas coisas eles simplesmente não se importam. Eles não precisam se importar com isso. Então, e foda-se se você se importa. Mas eu acho legal que tá começando a ter esse tipo de crítica também. Pra gente olhar pra esses filmes que a gente vê na forma automática. Talvez em algum momento eles falem, putz, as pessoas estão prestando atenção. Mas esse vídeo também teve uma repercussão grande. Então, assim, eu acho que eles viram. Acho que é assim que começa. Tanto assim. Que o Doutor Estranho já teve uma trilha mais presente. Então, aí eu acho que as trilhas dos próximos filmes vão começar a melhorar. De ter uma música tema que volta, sabe? Que aparece em momentos chaves. Porque não tem música tema até hoje, né? Tem, sempre tem, mas é porque nunca aparece. Sempre tem. Canta uma, mãe. Lá, não, mas o Doutor Estranho é bem perceptível, assim. Mas eu acho que já é um reflexo. É um reflexo, né? Eu acho que tomara que é legal, assim. Acho bom, é. Tem sido uma coisa recorrente nos blockbusters, assim, de não ter muita personalidade artística em nada, assim, não, né? Então meio que vão seguindo. Mas é aquela coisa de produzir, qualquer coisa que você vai produzir em série, você tem isso. Que parar de vai você planeja novela uma da vez Globo, e vai tocando, é isso. Você faz um plano ali, é assim que faz. E aí é só na linha de montagem ali, construção. E aí é um questionamento maior também, né? Os filmes são divertidos, mas... Os filmes são divertidos, estão construindo algo maior, mas ao mesmo tempo eles estão super padronizados e dentro de uma fórmula super específica. e falta originalidade. Isso. Mas e aí? Eles continuam acertando, sabe? Eles então, continuam mas é porque acertando, existe mas uma a bilheteria continua rendendo. Então, mas existe uma fórmula. Não é à toa que é uma fórmula. É, por isso que a gente tá questionando a fórmula, né? O problema é que a fórmula tira todos os méritos artísticos de quem tá fazendo tem as coisas. E aí tem aquele outro vídeo que questiona sobre o tratamento de cor que eles usam, que é sempre uma coisa que não tem preto, né? Uhum. E aí, consequentemente, as cores não têm contraste e as cores não têm saturação, assim, elas não são acesas. E é engraçado, você não sabia. No vídeo fala que eles chamam sempre o mesmo pessoal de pós-produção, assim, pra fazer o mesmo tratamento de cor em todos os filmes. Eu dei uma fuçada no IMDB ali pra ver a galera que trabalha nesses filmes, você vê que são muito recorrentes. E aí, cara, você faz. Você faz um filme desse por ano, você não consegue pensar. Ele tem um preset, né? Um action no Photoshop, né? Que ele dá play ali. Os caras não conseguem pensar. Imagina, ano que vem eles vão começar a lançar 3 filmes por ano. Não dá tempo de você pré-produzir. Você já tem que ter um template ali só pra completar. Não, mas é uma questão interessante de se perguntar. Porra, é um filme de super-herói, fantasia. E aí o Simpson tem essa cara meio realista de... Tudo é meio... sem saturação. Essa cara meio... Sem graça. Por quê, né? Por que não tem uma cor viva? E isso é uma questão que vem desde o primeiro do primeiro X-Men. Por que os uniformes são pretos, pra começar? Por quê? Não sei. Tudo bem que ali... Mas tá, assim, tá ali, você tinha sim, a questão de pegar um filme de super-herói, que é uma coisa que já era um tabu na época. Pra tentar repensar numa forma realista. E acho que tem outra coisa também. Esse primeiro filme do Homem-Aranha foi 2000, né? 2002. Não. O primeiro. Não, desculpa, o primeiro X-Men foi 2000. Foi 2000. Um ano depois de Matrix. Tipo, todo mundo de preto, todo mundo, sabe, bancando sério. Mas aí, agora que você falou do Homem-Aranha. Eu acho que tem uma influência direta, sim, sabe? Mas Matrix não tinha pegada tão realista. Talvez essa coisa. Não, mas eu tô falando da roupa, sabe? Da roupa. Então, mas aí você comentou do Homem-Aranha. Logo depois do X-Men vem o Homem-Aranha e o uniforme dele é muito parecido com os quadrinhos, né? Eu acho que tem uma coisa. Você abre a porta e deixa a galera passar. Então o X-Men fez essa função. Então, mas ele era um filme de pessoas ainda, né? De autores, assim. Claro que o Bryan Singer não é nada lá, essas coisas. Mas tá, ele é um diretor que tem um pouquinho mais de personalidade do que esses genéricos que a Marvel contrata pra fazer os filmes da Marvel, né? E aí você olha o Homem-Aranha, cara, quem dirigiu a primeira trilogia do Homem-Aranha? Sam Raimi. Pois é, cara. E aí, assim, é um cara com uma puta personalidade, que não tem dia pra caralho. Mas também, ele tanto acertou com terror feio também no 3. É, mas então, cara, o 3 acho que tem outra história, que aí é o estúdio ficando louco. Mesmo assim, seco. Cara, mesmo assim, essa coisa de também ausentar o diretor da culpa de um filme porque o estúdio pressionou. De forma alguma. Mas, por exemplo, o 3, é que na verdade, cara, eu acho que poucos filmes respeitaram tanto a essência do personagem quanto os filmes do Homem-Aranha e do Sam Raimi. Foram tão na essência do que eu não tô falando de fidelidade em relação a quem é a tia May, quantos anos o Peter tem, não se trata disso. De tom, né? É de respeitar o espírito da coisa. Uhum. E o Sam Raimi foi na essência. E quando você olha o Homem-Aranha 3, cara, a história do Homem-Areia tá ali o filme, sabe? Uhum. Tipo, e era a história que devia ser contada, assim. Era a história da filha do Homem-Areia. O drama tá todo ali. E vai na essência, sabe? E vai na essência. Aí quando você conta a história das pessoas, não do cara que tá de máscara, do cara com superpoder, quando você conta a história da pessoa, por isso que o X-Men era tão importante. Assim, tanto o Homem-Aranha quanto o X-Men, quando eu era moleque, eles tinham um peso muito importante pra mim, porque eles falavam de coisas que com as quais eu conseguia me relacionar, né? Então você tinha o Homem-Aranha tava ali tentando pagar o aluguel, tava se ferrando pra arranjar uma namorada, perdi a aula, sabe? Essas coisas. Os X-Men tinham aquela coisa do preconceito, são dramas humanos. Dramas humanos. Assim. Que quando você perde isso, acho que deixa de fato, pra mim, perde muito do que me faz gostar das histórias, né? Não, e sem contar, assim, que quando você olha o universo Marvel, talvez eu mude de opinião depois em relação a isso. Tô falando algo que eu tô pensando enquanto a gente tá conversando. Mas os Homem-Aranha do Sam Raimi, por exemplo, a gente tá vendo a história do Peter, sabe? O Super-Homem do Richard Donner, você tá vendo, cara, até o Lex Luthor aparecer demora, cara. A gente vê o Clark em Smallville e depois vê tudo acontecendo. No universo Marvel, tem uma ação aí se sobrepondo a todo mundo. Uhum. Tipo, tá todo mundo perdido e tem essa coisa rolando e tá todo mundo em função disso, né? Não é o personagem, é o personagem todo em função dessa trama, né? E você desconsiderar um pouco a personalidade dos caras pra colocar dentro desse contexto maior, né? Que as ações deles, pessoais, talvez não... Só retificando uma coisa do Homem-Aranha 3, que você falou, ah, a história já tava com o Homem-Areia. Mas ainda assim, se você tira a ridícula coisa, a história toda ridícula do Venom, que totalmente deslocado, mas a Homem-Areia, eles forçaram a barra de tentar reconstruir a morte do tio Ben, lembra daquilo? Total. Cara, que verdade, ideia, que é inacreditável como que aquilo passa numa reunião de roteiro. Esquecido, sabe? De forçar uma motivação pessoal pro herói ter algo contra o vilão. Isso me irrita tanto. E acontece de novo lá no Guerra Civil, no final. É verdade. Não precisava daquilo, sabe? Ah, pra quê? Ah, matou minha mãe. Ai, meu Deus, cara. Sério, precisa matar a mãe pro cara ficar puto. Já passou, né? O cara é mal, pronto. A motivação do herói é essa. O cara é mal, pronto. Enfim. Então, Homem-Aranha 3, eu acho que tem muito mais erros do que só essa coisa da pressão do estúdio. Sim, que não é, total, acho que é a culpa dele também. Aí eu volto pro Homem-Aranha 2, que eu acho o melhor filme de super-herói, acho que já feito, assim. E aí tem um outro vídeo também que a gente tava discutindo. E discute que a Homem-Aranha 2, pensando nos super-heróis todos que a gente tá vendo aí, Super-Homem, Batman, Homem-Aranha 2 é muito redondo, e aí tem esse vídeo que questiona, discute justamente isso, que é porque ele consegue dosar o drama e o humor o tempo todo de uma forma muito coesa, assim, que eu acho que os filmes da Marvel não fizeram desde então, não conseguiram fazer, assim. O humor é sempre deslocado, o drama sempre vem no momento que a música aumenta, é o momento do drama, aí vem a ação, o momento do drama. E o Homem-Aranha 2, isso é muito mais fluido e o vilão é muito bom. Ele tem uma relação pessoal com o super-herói sem ser forçado, sabe? Uhum. Porque ele também é um cientista, ele também é, sabe? Ele era fã do cara, ele vai lá, tem uma construção do personagem. Eles aproveitam bem o ator. E o drama, e é uma coisa que os filmes da Marvel, talvez a minha grande crítica, além de tudo isso, é a falta de foco, assim. O Homem-Aranha 2 tem um foco. Qual é o drama do personagem? Ele começa a perder os poderes, porque ele tá mais preocupado com a coisa humana dele do que de salvar o mundo. Uhum. E ele quer conquistar de volta a Mary Jane. A Mary Jane, porque ele largou ela porque ele era um super-herói. Então ele fica nesse meio... É um conflito. É o conflito do que, cara, permeia todas as cenas do filme, são afetadas por isso. É incrível, assim. Uhum. Em termos de construção, é muito bom. Né? Sim. E inclusive a relação dele com o vilão. Então, assim, é muito difícil esses filmes terem essa fluidez que teve o Homem-Aranha. Talvez o X-Men 2 também é bacana, mas aí, porque também já... O X-Men 1 já foi legal e tal. Agora... Não, o X-Men 1, eu acho que ele criou a fórmula da origem. Ele foi, desses filmes de super-herói, o que criou a fórmula de... Essa fórmula que a Marvel repete até hoje. Porque, assim, o Super-Homem do Richard Donner, ele... conta isso de outro jeito. O Batman do Tim Burton também não tem uma... não respeita essa fórmula. Eu acho que o X-Men do Bryan Singer, eu acho que ele estabelece esse padrãozinho, assim, de como é o filme de origem, sabe? De como... quais as aspirações do vilão. Mas não tem origem ali. A origem, na verdade, é a Rogue, a vampira só. É diferente. Mas a forma como eles apresentam os personagens, sabe? Ah, de como... Do filme ser meio pouco ambicioso, assim. Porque eles... É um filme introdutório e aí tem um limite até onde a gente pode ir. Eu acho que todos eles ficam com o pé atrás em relação a isso, sabe? Uhum. Que impediu, por exemplo, o filme do Homem-Formiga de que o Edgar Wright topasse dirigir. Fosse. A Marvel deixasse ele dirigir o filme, né? Sim. Porque eles têm que. Bem, isso aqui é um negócio, a gente tem que ter um lucro com isso aqui, e não vai deixar um diretor inglês metidinho a criativo a fazer o que quer, né? Enfim. É uma pena, né? Porque ele é muito bom. Pois é, mas assim, os melhores momentos do Homem-Formiga, por exemplo... Sem dúvida, sem dúvida. São do Edgar Wright. Justamente do Edgar Wright. Mas é isso, é porque a Marvel, eles estão olhando... A gente até falou isso no primeiro podcast que a gente fez, de como o Hollywood sempre está escolhendo os pequenos grandes diretores que estão aparecendo e já botando milhões, faz o super-herói aí. E às vezes isso acaba com a carreira deles. Então assim, é muito perigoso. Eu acho que tem um fim até bom, talvez, que o Edgar Wright não tenha rolado no Homem-Formiga, porque não sei... Se ia dar muito certo mesmo. Porque ele é um cara muito atoral, assim. Ele é muito bom. Ele é um dos melhores nesse estilo dúvida, de cinema, assim. E eu não duvido nada que daqui a pouco ele faça uma paródia de filme de super-herói que seja muito maneiro, porque ele tem essa coisa de parodiar gêneros. Sim. Uhum. Cara, não duvido nada que ele faça isso. É, e o Thor Ragnarok lá, o novo Thor, que chamaram, que não lembro dele, Talica, um diretor novo também, que fez uns filmes bem bacanas, bem comédia, e o cara é mó figura, ele até postou no Twitter assim esses dias, ele citou o James Gunn. Ah, James Gunn, me indica aí quantas explosões tem no seu filme, que eu só tive uma até agora. Quando você faz esses grandes filmes. Cara. Ele é muito figura, assim. Mas... É, então é isso, eles chamam os caras novos, acho que talvez pra ofuscar a personalidade de quem ainda não tem uma personalidade estabelecida. Porque eles conseguem controlar o cara. É, e o Edgar Wright já tinha uma personalidade muito estabelecida. Sim. Talvez por isso que rolou essa treta. O Edgar Norton saiu também por conta disso, assim, tipo. É. Ele queria se meter lá na edição, não deixar. Mas aí, voltando a essa coisa do. Como a gente tá falando do X-Men ou Homem-Aranha, que são filmes redondos de super-herói, que eu acho que ainda falta de todos esses da Marvel, talvez o Homem de Ferro 1 que se aproxime, assim, de ser tão. Sabe? Um filminho que é bom do começo ao fim, sabe? Mas todos isso, os outros, de novo, eu acho ainda meio atropelo. Era o primeiro filme do estúdio. Mas isso não é desculpa. Não, ele é redondo porque era o primeiro filme dos caras. Não, mas se você vê hoje, ainda é um bom filme, sabe? Mas você não tá entendendo. Ele é bom, ele é um bom filme, sim. E ele é um bom filme porque era o primeiro dos caras. Eles falaram, vamos fazer. E não tinha limite. Eles não tinham limite, vamos fazer. Porque era o primeiro filme dos caras, eles não podiam errar. Não podia simplesmente arriscar e falar, vamos fazer um filme aí e ver se dá certo. Eles tinham que fazer um puta filme. É, mas assim, é um... Puta, filme assim, né? Um filme legal pra caramba. É dentro dos parâmetros do gênero. É um filme que, assim, quem segura é o Robert Downey Jr., né? Se não tivesse um Robert Downey Jr., será que esse filme seria tudo isso que é? Então, mas como é que você convence o cara? Pô, a gente vai fazer um filme do Homem de Ferro, você quer fazer? Como é que você convence ele? Tava mal, cara. Nessa época ele não era... Então, não, mas foi mesmo ano que ele fez o... Mas é aí que eu quero chegar, porque ele tava mal. Como é que você vai pegar um cara... Não, vamos pegar esse cara, porque esse cara vai topar. Foi mesmo ano do Trovão Tropical. Foi mesmo ano do Trovão Tropical. Ele foi o ano de dar volta do Robert Downey Jr., assim. E o John Favreau, né? Que foi o diretor. Ele brigou pra ter o Veterano de novo, porque ninguém não. Você não vai chamar esse bêbado, que o cara já foi preso um monte de vezes, pra fazer um filme de super-herói. Mas você acha que hoje os caras vão deixar um diretor falar, não, quero esse ator aqui? É. Sabe? Não vão. Cara, mas ainda assim não justifica. Acho que eles têm dinheiro suficiente e eles podem usar o suficiente. E o John Favreau, na época, eu lembro que ele ficava muito em fórum com os caras, conversando com o fã, pra sacar o que a galera curtia, assim. Sim. Aí é um questionamento meu. Vocês acham que nesse futuro da Marvel, que assim, eu acredito que a Marvel tende a virar um James Bond com cronologia, né? Que eles vão começar a substituir os intérpretes de cada personagem, mas manter a cronologia. Uhum. O Homem de Ferro sem o Robert Downey Jr. dá pra segurar o tranco? Tipo, a pessoa que ficar com esse papel... Vai ser difícil, né? Eu acho que eles vão ter uma grande dificuldade, que assim, todos os outros, se aparecerem com outro ator no próximo filme, acho que a gente aceita. O Robert Downey Jr., ele é o grande cara do universo Marvel, tanto que ele é o ator mais bem pago de Hollywood no momento. Mas, cara, eu acho que a Marvel, eu fico pensando, eles vão ter dificuldade, certamente, eles vão ter que preparar um terreno com muita cautela, a partir de agora ele já trocou o ator, sabe? Dar um aviso, mas... Eles podem também fazer outra coisa, podem trocar o personagem. E é isso acontece nos quadrinhos também. Mas não sei se vai rolar. Eu acho que eles vão ter essa coragem. Olha a maluquice. Lembra que quando acabou a fase 1, na verdade eles anunciaram Guardiões da Galáxia 2. E aí eu fiquei assim, eu falei, cara, o que estava acontecendo nos quadrinhos na época que anunciaram Guardiões da Galáxia é que o Homem de Ferro, eles estavam começando uma série nova do Guardiões da Galáxia, escrita pelo Brian Bendis, que é um quadrinista que eu gosto muito, e nesse começo dessa série, o Homem de Ferro estava passando um tempo no espaço com os Guardiões. Uhum. E aí eu comecei a imaginar, naquela época... O Robert Downey Jr. tinha um contrato pra 3 Homens de Ferro e um Vingadores, sabe? E ou pouco mais que isso, assim. E aí eu comecei a imaginar um cenário de que o Homem de Ferro poderia ir pro espaço, sabe? E ficar lá com os Guardiões da Galáxia, ou então, pô, eu sou um cientista, quero descobrir outros mundos, sabe? Algo desse tipo. Só que assim, O Robert Downey Jr. já participou do Guerra Civil, que não era pra participar, que não tava previsto no contrato. Então, assim, cara. Homem-Aranha agora. Homem-Aranha. Eu acho que a gente jamais vai conseguir prever o que vai acontecer com esse universo Marvel, porque é isso. Vai ser um cheque que vai determinar o que vai acontecer. Eu só acho uma pena, porque ele é um bom ator pra caralho, assim. E a gente tá há 10 anos vendo ele no mesmo papel, sabe? Uhum. Pro ator deve ser foda, né, deve cara? Deve ser. Sei lá. Mas eu acho que ia ser do caralho se, por exemplo, se esse cara morresse, sabe? Mas isso não vai acontecer, não, sabe? Peraí, calma aí. Mas eu acho que a Marvel tá construindo uma marca tão forte que a gente vai. Meio que as pessoas vão confiar no que eles fizerem, sabe? Se eles apresentarem outro ator como Homem de Ferro, talvez as pessoas aceitem de boa. Pensa que em algum momento eles já pensaram nisso, eles já têm um plano, porque certamente isso já se passou por. Total, não, caras. Total. Eu não duvido que eles. Que eles já têm. Eles falam, né? Que, por exemplo, quando eles fizeram Guerra Civil. Aliás, não. Quando eles anunciaram que o Homem-Aranha. Que eles iam compartilhar os direitos do Homem-Aranha com a Sony. Eles falaram que essa era uma ideia que sempre teve na cabeça deles. Então, todo filme que eles faziam, todo avanço que eles tinham na construção desse universo. Eles sempre imaginavam um cenário com Homem-Aranha e sem Homem-Aranha. Uhum. Então, assim, eu tenho certeza que, cara, eles devem ter. Tudo muito estruturado, assim. A questão é o que eles estruturaram, né? Tipo, o potencial disso, a ambição disso. Enfim. A gente falou das séries, né? Porque é isso. A gente tem essa questão toda do universo Marvel ali. Até que ponto o universo da TV... Em algum momento eles brotaram ali uns filhotes, né, na TV, mas... Parece que não tem. O Ramon talvez seja mais apto para falar sobre isso. Não tem esse link direto entre os dois. E eu assisto bastante coisa da Marvel na TV. Acho que a única série que eu não assisti foi a Agent Carter, que eu vi dois episódios, achei legais, mas não terminei de assistir. É muito bom. Muito bom. Eu achei bem interessante, mas eu parei no segundo. Tem Netflix? Ver mais. Aquela pergunta que me tem, tem, tem, tem no Netflix. Não, eu falei brincando. Eu odeio quem pergunta isso. Bem, a primeira coisa que eles fizeram foi o Agents of S.H.I.E.L.D. Mas antes eles fizeram aqueles one-shots, que são os curtinhas, que foi curtinhos. Dali que acho que deve ter vindo a ideia da série de TV. Os curtos que fizeram, teve aquele The Consultant, que foi depois do Thor, que é uma conversa sobre... São alguns agentes da S.H.I.E.L.D. cogitando a possibilidade de usar o Abominável, que é o personagem do vilão do Hulk, como a favor deles. Tipo, usar o personagem... O Abominável para trabalhar para eles, um negócio assim. Aí depois tem o Coulson no Novo México entre o Homem de Ferro 2 e o Thor. Que aí é uma cena, é um curtinho bobinho, assim, de um roubo de uma loja de conveniência. E aí tem um que eu acho que foi o mais consistente até agora, que é aquele item 47, que são uns moleques que acham a arma das Chitauri. Chitauri lá. Então, mas aí a série do Agents of S.H.I.E.L.D. veio por conta desse curto aí. Porque antes eles tinham anunciado, acho que, uma série do Hulk, se não me engano. Não, não sei, isso eu não sei. Eles tinham um plano pra TV que mudou totalmente. Enfim, eu não gosto de Agents of S.H.I.E.L.D. Eu acho que Agents of S.H.I.E.L.D. é naipe série do super-herói da Warner. Uh-huh. Sabe? Eu acho que ela não respeita... Eu acho que ela não respeita nem... É claro, a televisão e é outra proposta e talvez outro público. Mas ela não respeita a estética, não respeita... As ambições desse universo, assim. Que na verdade as séries da Marvel só conseguiram uma presença forte nas séries quando foi as do Netflix, né? Demolidor, Jessica Jones, o Luke Cage. Quando vai pro Netflix, aí tem o contrário do que a gente vê no cinema. As séries são muito autorais. Assim, artisticamente. Eu não sei se eu chamaria de autorais, não, mas... eu chamaria de mais adultas também. Não, mas os diretores, eles têm muito mais liberdade pra fazer o que eles querem na série de TV. Eu não sei dizer se é liberdade. Liberdade, não sei. Artisticamente, tecnicamente. Eles têm um foco de ser mais. Eles têm a possibilidade de ser mais adultos. Até assim, porque. E mais maduros nos temas. Tem essa questão também, que isso é importante, você falou, de ser mais adulto também. Você só pode ser mais adulto porque você tem o PG-13 e o PG-13, uhum. Que é a limite de idade, né? Então você tem, por exemplo, Agents of S.H.I.E.L.D., acho que é PG-13. As séries do Netflix é 16. Então aí você tem a pancadaria com sangue e com gente morrendo. Sim, é. E isso determina muito o tom das coisas. Eu, assim, eu gosto muito da primeira temporada de Demolidor. Acho talvez uma das melhores coisas que a Marvel já fez. O vilão é excelente. É o único vilão que é muito bem construído. Muito, concordo. E muito bem construído. Ele começa... A apresentação dele é ele querendo conquistar uma mulher, sabe? Acho muito foda. Ele tem um lado sensível e diabólico ao mesmo tempo. Enfim, acho bem bom. E a segunda já não gostei muito. A Jessica Jones tem aquele problema que o Ramon fala, que eu concordo, que assim... Seria uma grande série em 6 episódios, mas com 13... Não, mas eu acho que todos do Netflix... O Demolidor, a segunda temporada, sofre muito com isso. Que a primeira, ainda assim, eles arrastam Eles arrastam, na melhor palavra, eles demoram pra desenvolver o vilão, né? Uhum. Só lá pelo 5º, 6º episódio que ele começa. Isso é interessante, porque não, você fica envolvido. A primeira temporada é muito redondinha do Demolidor. Eles conseguem segurar 13, assim. Agora a segunda também, já lá pelo 7º já tá lá. Que saco isso, sabe? Sim, aparece Elektra, aí demora 4 episódios pra resolver a história. Eu acho e a Jessica Jones é a mesma coisa. Só concluindo, você falando sobre a Jessica Jones, foi outro que eu vi, que tem temas muito legais, assim, sobre abuso, sabe, de relacionamento abusivo. São temas muito femininos, sim, muito atuais e muito importantes de serem colocados numa... É aí que eu quero chegar. É legal aqui, pra caralho, que só séries, que... As séries do Netflix têm essa coisa do... Quando elas têm... As séries do Netflix têm esses elementos que são coisas importantes pra gente... discutir, como você falou, abuso, né? O Demolidor tem muita violência, ele tem umas coisas que falam pra gente, que quando você entra com elementos de fantasia do super-herói ali, que acontece no Demolidor 2, fica chato, né? Perde a graça. Tira um pouco o efeito. Eu acho que tem isso no Luke Cage, é a mesma coisa pra mim. Eu sempre achei o lance ninja do Demolidor é meio deslocado, sabe? Eu entendo que no quadrinho tem isso, mas na série fica uma coisa meio fora do lugar, sabe? Não cola muito, assim, igual naquele universo. Eu acho que eles deviam, adaptar de uma outra forma. Esse universo ninja místico lá, não sei, aquele buraco do segundo... Eu fico sério que o cliffhanger do segundo temporada é um buraco do Napoleão? Foda-se o buraco, sabe? Sei lá o que... Que me interessa. O primeiro não, o primeiro é totalmente focado no vilão. Sim. Então a diferença super, tá aí. Super bem construído. Só terminando que eu falar de Jessica Jones, que o problema é isso. Só que é 13 episódios que, cara, não precisava ser 13. Podia ser 6. Podia ser um True Detective, 8 episódios, pronto. Já matava aquela história, verdade, já contava aquela forma. 8 episódios bem... é ok, né? Não, o Jessica Jones chegou do 7º ao 10º, uma chatice infernal, assim. Eu só fui até o fim porque... Mas mesmo Demolidor 2, a segunda também, temporada... A segunda, Tipo, por que que não... Sabe, a história do Justiceiro fica capenga. Cara, e aí tem a outra história que fica super capenga dos ninjas. E aí, de repente, o Rei do Crime... aparece de novo, e aí a série cresce pra caralho, assim. Sim. Tipo, se você entrelaça melhor essas coisas, cara, sabe, não precisava ter tanto justiceiro. Não, isso de adiar, de mostrar a caveira na cara. Nossa, tipo, anunciavam isso, anunciava no último episódio, sei lá, fica uma coisa meio... Sério? Eu acho sinceramente que Defensores não vai ser uma boa série. Não, eu acho que isso já... difícil, porque aí eles têm que... Calcar a série inteira. Na verdade, eu acho que pode ser. Elemento de fantasia, até de sei lá. Até porque pouca gente, sabe? E por serem poucos episódios, são menos episódios. São só episódios. 4, né? São só quatro. São menos episódios. Ah, é menos. Não, eu não sei quantos episódios. Eu acho que alguém sacou isso, assim. Que, cara, vamos fazer menos, porque não tem história pra segurar 3 episódios. Mas agora, eu também tenho esse outro problema que... É claro que, assim, eles nunca vão fazer as séries influenciarem os filmes. Mas a forma como os filmes descartam as séries me faz ver, me faz interpretar as séries como subproduto, sabe? Sim. E eu não gosto, e eu não consigo gostar de alguma coisa, investir meu tempo assistindo uma coisa que, mesmo para quem produz, é algo menor, sabe? E menor não no sentido de tipo. Pior. Não. Menor no sentido de pior me incomoda. Menor no sentido de ser um projeto menor, eu não vejo problema de ser um projeto menor. Mas de ser algo que é um extra, sabe? É um complementar, assim. Eu não entendo por que... Assim, claro que eu entendo por que as séries do Netflix têm uma conexão com o universo Marvel no cinema. Questões comerciais e questões de, tipo... É muito mais negócio você vender uma série que tem uma conexão com esse filme do que uma série autônoma. Mas eu não sei se precisava. Eu acho que elas poderiam ser muito mais autônomas e mais interessantes. Mas precisava a conexão. Mas uma vez que eles criaram esse universo... Me incomoda muito o fato de me parecer que a Marvel vê isso como... A Disney, talvez, vê isso como... Um extra, algo que... Ah, vamos fazer, tá? Faz aí. É, esse universo expandido, né? A expansão, só um extra, assim. Um spin-off. Mas por ser um universo expandido num cinema, se ele fizesse uma série do Demolidor e não tivesse nada a ver com o cinema, não tivesse nenhum link, não ia ser estranho, já que eles estão fazendo tudo isso no cinema e tudo, as coisas são todas entrelaçadas. E de repente você vê uma série que você sabe que se passa naquele universo e eles de forma alguma, sabe? Porque, assim... O que é legal desses caras é eles serem pé no chão total, sabe? E tipo, a gente tá falando do Thor, que é, sabe? Ali é um alienígena, mas é um deus, sabe? Uhum. A gente tá falando de um gênio. O que é o Demolidor? Ah, ele é um cara que bateu um negócio na cabeça dele, ganhou uns poderes, mas ele basicamente sabe lutar. E tipo, é isso, sabe? E ele é um advogado e a galera com quem ele trata é na rua, assim como a Jessica Jones... E eu até gosto a relação que eles fazem, assim, o distanciamento que tem. Mas é um distanciamento tão grande que eu não sei se precisava ter uma relação até direta. Não, eu concordo. É, eu acho que virou uma. Mas acho que de todas dessas do Netflix, a que tem menos link talvez seja até o Luke Cage mesmo. Você que viu, diz aí, gostou? Então... Eu acho que vocês deveriam assistir, já que vocês assistiram quase tudo, né? Eu fiquei sem paciência. É, tipo, eu também não tenho muito saco. Eu não gostei dele no Jessica Jones, eu não acho personagem legal, assim. Eu acho que o legal da série não é ele, assim. Eu acho que é o que ele representa e os vilões são legais, tem mais de um, assim. A série, em algum momento, acho que ela realmente fica meio chatinha. Mas a trilha sonora é foda. Acho que quem faz, se não me engano, é um cara de um... O cara que dirige o showrunner, ele é um jornalista que escrevia sobre hip hop. É, isso é muito legal. A equipe inteira chama a galera que conhece esse universo do. E aí eu acho que isso transpira na série, essa coisa da identidade negra, de falar. A cidade vira um personagem. E acho que eles lançaram a série num momento que nos Estados Unidos estava rolando todos aqueles conflitos de Black Lives Matter. E acho que isso pra mim é importante, sabe? Ver que a Marvel tá. Realmente lançando uma série que fala de negros, feitos por negros, para negros. Que... Mas é o meu ponto. Eu acho que eles demoraram muito pra se atentar a essa coisa mais social. Não, mas isso, cara, tipo, isso, todo mundo vai demorar. Eles esperaram a DC anunciar o filme da Mulher Maravilha, dirigido por uma mulher, pra poder anunciar o filme da Capitã Marvel, que vai ser dirigido por uma mulher. Tipo, demoraram pra fazer isso. Por que não fizeram com a Scarlett Johansson lá... Pérola Negra? Como é que é o nome? Viúva Negra. Não, mas eles. Agora a próxima temporada da Jessica Jones só vai ter diretora mulher. É. Todos os episódios. Não, legal, mas. Sabe, mas tá vendo? Eu acho legal. Acho legal, mas acho tardio. Já deveria há muito tempo já ter essa iniciativa. Claro que é tardio, mas tem que rolar. Tem que fazer, não. Tá certo fazer. Só acho que, porra, precisou isso virar uma questão pra poder eles tomarem atitude, sabe? Uhum. Agora, eu vejo as séries da TV, acho. Você vê claramente a distinção entre o que tá rolando no cinema e na TV, mas nunca me incomodou, sabe? Tipo, pra mim é outro produto. Mas mesmo. Eu concordo com a Amanda, já não precisava de ligação, podia ser tipo, outras histórias independentes, beleza, assim. Precisava ficar citando, os alienígenas que invadiram os Vingadores. Sim, especialmente essas do Netflix aí. É, então, eu fico até curioso pra isso pra saber qual que vai ser a relação, por exemplo... Eu acho que aí vai ser um grande teste quando Inumanos estrearem. Uhum. Porque... O Inumanos vai ser no Netflix também? Não. Vai ser o quê? O Warner? Na ABC, ABC. Ah, ABC. É. Só que assim... O Agents of S.H.I.E.L.D. é ABC. É. Legal. E aí o Agents of S.H.I.E.L.D. já deu toda a deixa das névoas terrígenas, que é um elemento muito típico dos Inumanos e tal. Só que o Inumanos, ele é um pouquinho mais ambicioso... Um pouquinho não, ele é bastante mais ambicioso que o Agents of S.H.I.E.L.D. Sim. Tanto que os dois primeiros episódios vão ser exibidos em IMAX... Então, assim, e eu acho que é um projeto maior, não vai ter tantos episódios assim. Tomara. E se eu tiver que apostar, e não só que apostar, mas se eu tiver que falar o que eu gostaria, é que, tipo, eles vão simplesmente descartar Agents of S.H.I.E.L.D., sabe? Vão simplesmente... esse negócio de névoas terrígenas? As regras aqui são outras, sabe? E tudo bem, né, fazer isso. Porque... É, tipo... Eles vão falar isso, cara. Tipo... não é igual o cinema. Não vai ser igual o cinema que, tipo, vai ser uma, vão usar o elemento que já apareceu ali. Não, cara, esse negócio de névoas terrígenas é muito... É um elemento muito difícil de se introduzir, assim, de se remeter. Ah, lembra aquilo que apareceu na terceira temporada? Não, mas terceiro episódio? A segunda e a terceira temporada é em cima disso. São 40 episódios falando disso, cara. Mas eu não sei. Mas é um produto novo, sabe? E se não, eu fosse dúvida, investir em um produto novo, vão do zero, cara. Esquece essa porcaria toda aí. Eu não sei, cara. Não sei. Eu, como produtor, pensaria assim, sabe? Eu não sei mesmo, porque, assim, todo... acho que da segunda e da terceira, a primeira não tanto, segunda e terceira temporada eles construíram isso, essa questão dos inumanos na série, mas eu acho que dali eles pode ser o ponto de partida para outra série. Talvez eles deixem de fazer a Agents of S.H.I.E.L.D. porque é uma série, é uma forma que eu acho que cansa mesmo, não tem como ficar esticando aquilo. Eu não acho por que esticar também, mas eu sempre quis ver inumanos, cara. Eu acho que independente do se eles vão zerar ou não, acho que vai ser super legal, cara. Bom, e assim como eles, também não vamos esticar muito aqui, vamos concluir então. O que, que vocês acham do... Concluir, cara. Já tem quase uma hora e meia aqui de podcast. Nossa, a gente não falou nem do... Vamos concluir, cada um fala o que, que vocês esperam do futuro da Marvel. O que, que vocês querem que tenha no futuro? Que eu acho que vai ter... As duas coisas de forma breve, vai lá. O que, que você acha que, que você queria que tivesse, mas que você acha que... Eu queria que tivesse mais personalidade. Eu queria que tivesse, sei lá, que personagens morressem. Eu queria que... No Agents of S.H.I.E.L.D. personagens morrem sem voltar. É, não fossem mortalmente feridos, como acontece nos quadrinhos, né? E que cara, mas voltando. A gente nem falou do Mercúrio, cara. Eu fico puto, só um parênteses, que o problema é que quando mata alguém, eu, tipo, Batman e Superman, eles matam o Super-Homem, ele já ressuscita no mesmo filme. Cara, dá um tempo, deixa eu ter um impacto, né? Mas, assim, eu não sei muito o que eu gostaria. Eu gostaria de bons filmes, sabe? Com mais personalidade, mais marcantes do que esses últimos, que, pra mim, sabe, é isso, Doutor Estranho, não fede nem cheira, sabe? Uhum. Agora, o que eu acho que vai acontecer, cara, eu acho que eles vão continuar investindo nessa fórmula infinitamente e não sei mais, assim, eu imaginava um final pra alguns personagens, sabe? Uma despedida, um Capitão América morrendo... Mas eu acho que não, acho que, sabe, o Chris Evans fica enquanto a Marvel tiver dinheiro, enquanto ele topar receber, sabe? Então eu acho que é impossível prever, porque por causa disso, assim, enquanto tiver dinheiro e a galera tiver topando, vão fazendo. Uma hora eu acho que pode virar um James Bond, até, sabe? Um James Bond com cronologia. Sim. Você acha que precisa de um filme ser um fracasso pra poder balançar as estruturas dele, eu acho. Não, duvido, cara. Nenhum vai ser fracasso, Acho que na hora que eles fizerem um que for fracasso, o seguinte, talvez eles invistam na fórmula mais do que nunca. Tipo, é isso aqui que a gente sabe fazer, tá, não fazer direito. Eu concordo. Eu acho que essa fórmula vai até... Concordo, vai saber se vai durar 2 anos ou 2 décadas, assim. Vai até esse mesmo tipinho de filme, enquanto tiver lotando de bilheteria. Só que o que eu queria, além disso, personalidade, ter a voz... Já que eles estão chamando diretores novos, independentes, deixa um pouquinho o cara dar um tom original ali. E eu queria também, sabe o quê? Já que é filme super-herói, cara, tem um momento... Permita-se, escreva momentos épicos, momentos de clímax foda, que você fica, caralho, sabe? Porra, eu acho que o único filme que teve isso esse ano dos super-heróis foi um horrível, foi o X-Men Apocalipse. Que ele é um erro do começo ao fim, mas tem aquele momento da Jean, que é o filme, se fosse sobre ela, seria até um filme legal, sabe? Se fosse sobre a Jean se descobrindo, sabe? Acho que ele até ensaiou alguma coisa ali. Esse filme tem tantas falhas. Cara. Não, é péssimo, assim, é quase nota zero esse filme, mas ele tem isso, assim, ele tem um potencialzinho que se fosse construir um personagem da Jean, já uma adolescente que tá se descobrindo, tem aquele diálogo com o Xavier, ele falou, não, ela tem que começar a ter sonhos, ela tá despertando alguma coisa, sabe o que é? E no final tem aquele clímax dela despertando a Fênix. Isso, porra, um baita momento legal num filme de merda, sabe? Acho que falta esse momento nos filmes da Marvel. Não, essa grandiosidade, quando eu penso nela, sabe o que eu lembro? O Super-Homem no, do Richard Donner voltando à Terra. Voltando na Puta, Terra. Isso tipo, é, nossa, é isso pra mim. É, é uma ideia ridícula, mas, cara, é sensacional quando acontece. É, e é tipo, é ele chorando e é um herói, assim, falando, fazendo um negócio meio antiético até. Exato. Tipo, exato, é um escoteirão fazendo um negócio que, cara, foda-se, sabe? Isso. Eu vou voltar no tempo e vou resolver essa porra. Sim. Mas ele podia fazer isso o tempo todo também. E, né? E eu até questionei com vocês por verdade. Eu até questionei no e-mail, conversando com vocês, que eu revi esses dias Matrix, que tem a estrutura da jornada do herói, tudo direitinho. E, cara, Matrix acho que um dos últimos filmes, sei lá, de 15, 16 anos, que tem esse momento épico no fim, quando ele morre, ressuscita e para as balas. Ele enxerga, cara, que momento foda, sabe? Essa coisa. Ali ele se tornou um herói, sabe? O filme da Marvel não tem muito isso, nem o de origem. Por exemplo, o Doutor Estranho, que eu até citei, que poderia ter uma estrutura igualzinha a Matrix. Que é o cara que tem a ideia de outra realidade, tem um mentor, tem... A estrutura poderia ser muito parecida, eles deveriam ter copiado até. Eles poderiam ter descoberto de ser... Olha como eu sou foda, no final do filme, sabe? Uhum. Pô, ele tem alguma coisa que ele é muito foda. Ele não realmente tem, descobriu o poder dentro dele, não. Ele sai do filme fraco. Ah, ele lida com o vilão lá de uma forma lógica. Ok, legal, que não tem violência, né? Ele usa inteligência, mas... Babaquice também, ao mesmo mas tempo, ele, sabe? Ele como personagem não cresceu. É, ainda. Nada. Ele não tem uma revelação. É. E a jornada do herói, estrutura mitológica, assim, é isso. É a jornada pro cara se descobrir e se tornar um herói. Sim, sim. E os grandes filmes que fizeram isso se deram bem. Ele é um personagem que começa no topo e termina no topo, né? Porque ele já começa, ele é um cirurgião fudidão ali, não sei o quê. Aí tem uma quedinha ali, porque ele se macha o corpo. Exato. Então, assim, o que eu queria, Marvel, desenvolvesse melhor essa ideia do senso épico, da descoberta do... Os heróis realmente fossem heróis, sabe? Até é interessante você falar. Ah, enfim. É interessante porque você. Os filmes de herói não estão discutindo o heroísmo. Exato. Não é? É isso, sim. É isso. Eles são uma galera lá que tem poderes e brigam com a galera de vez em quando. E o filme termina como começou, assim, os heróis venceu o vilão e beleza, é sabe? Isso. Então, assim, onde tá a coisa épica, a coisa clímax, puta que foda, sabe? Então. Alguém descobriu um poder, sabe? Ou descobriu uma coisa nova, revelação nova. Por isso que eu acho que o X-Men Apocalipse, por pior que seja, teve essa proposta, sabe? É verdade. Mas aquela cena do cara fazendo a roupinha do anjo... Não dá. E aquela... Foda esse filme. Isso não vamos falar desse filme, que é ridículo, começo ao fim. Não, só dessa cena, cara. Já, e você? O que você espera dos filmes da Marvel e o que você queria? Cara, que você... eu quero muito ver a série dos Inumanos, que eu acho que são os personagens da Marvel que... Ah, mas aí é a TV, aí outro esquema. Dos filmes eu não me importo mais, eu vou assistir só. Mas o que você queria? Eu queria que tivesse Inumanos no cinema. Eu tô preocupado com os humanos. E depois que sair, eu vou comprar os bonequinhos. Não, mas sabe que eu fiquei muito triste quando eu vi que eles mataram o Mercúrio? Porque o Mercúrio nos quadrinhos, ele é o link dos Vingadores, dos X-Men, dos Inumanos e do Quarteto Fantástico. Então você tem os quatro estão em volta. Ele tá na. Ele interage com todos esses grupos, né? Eu achei que, pô, dali eles podiam tirar ganchos. E ele é um personagem que só fazia merda, né? Um cara tretava com todo mundo, zoava a porra toda. E só fazia merda. Tem umas histórias muito boas com ele. E aí quando matam o cara, pra mim é tipo, perdi a vontade de ver filmes da Marvel. Mas continua vendo. Não, todos. Vejo porque, cara, carteirinha, então, né? Tem que bater ponto. Então você tá desesperançoso, não, você acha que vai ser igual sempre, tudo bem. Depois do que vocês falaram, o que eu vou falar, né? Tipo, não é isso, tenho o que falar. Mas é isso, eu acho que vai continuar pra sempre fazendo o que eles fazem, a gente não vai ver o último filme. Mas eu acho muito legal que eles tenham feito, que eles estão fazendo até agora, apesar de todos os defeitos que a gente está vendo permanecerem nos filmes, né? Nem que estão aparecendo, né? Os defeitos permanecem. Isso é um problema pra mim, mas estão fazendo, cara. Ganha dinheiro pra caramba. Eu quero trabalhar na Marvel. Melhor conclusão, quero trabalhar na Marvel. Não, eu parei de ler os quadrinhos também. Isso em algum momento simplesmente não faz mais sentido. É. Isso vai acontecer no cinema. Em algum momento não vai fazer sentido. Ah, quer saber? Foda-se. E aí eu vou ver filmes da DC. Boa sorte, então. Não, se bem que a Mulher Maravilha, eu tô esperançoso que pode ser um filme legal. Sério, cara? Não tem jeito daquilo ser bom. Não, eu acho que não. Mas o trailer, pelo menos, pode ser que saia alguma coisa ali, mas vamos ver. Então é isso aí, gente. Valeu. Agradecer ao Ramon pela presença. Ramon, obrigado, adorei. E vamos combinar de novo agora pra falar sobre Star Wars, que eu tô devendo já a minha explicação por que eu acho que o J.J. Abrams entendeu Star Wars errado. E eu quero que você participe dessa conversa. E eu quero ouvir. Que é nada. Já sabe de tudo já. É isso aí. Ele vai desculachar, cara. É, ele vai me convencer de que eu tô errado, você vai ver. Eu vou ficar chorando. Não, não. Bom, é isso aí. Valeu, até a próxima. Falou.